Ai, que saudade! DJ João Paulo, corta pra 18 e detona saudade! Saudade! Hoje é domingo, dia bom. Céu azul, sol brilhou. Na praia vou curtir verão. Banho de mar, golpe bom, bronzeou, show de cori, belo como a calda de um pavão. Que verão, que verão. Eu traz a menina, traz o bom nome bom, tomando chope, traz um papo legal. Muitos amigos pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Eu transo a menina, transo um bom homem bom. Tomando chope, transo um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Na praia vou curtir verão. Banho de mar, bom, bom, bronzeou, show de cores, belo como a cauda de um pavão. Que verão, que verão. Eu traz a menina, traz um bom homem bom. Papo legal, muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Eu traz a menina, traz um bom homem bom. Tomando chope, traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Quero viver contigo.

João Paulo Maluquinho. Aceita, meu amor. Tá, meu bem. Ações e emoções, tudo isso você sente aqui com o DJ João Paulo Maluquinho, responsável pela sua diversão. Você foi a coisa mais antiga, além de amor, amiga, que só me fez pensar nas coisas mais lindas. Você foi a flor do meu jardim. Tanto quis pra mim. Você foi a minha última esperança, o meu sonho de criança, fantasias que marcaram. E agora sigo triste o meu caminho, sem amor e sem carinho, com vontade de voltar. Das coisas mais lindas, você foi a flor do meu jardim, que tanto quis pra mim. Você foi a minha última esperança, o meu sonho de criança, fantasias. DJ João Paulo Maluquinho. Maluquinho. A cada apresentação, uma nova emoção. Qual a estrela reluz lá no

me fazer feliz, você não foi capaz. Pois com você não encontrei a paz. E eu sempre desejei, eram problemas e nada mais. Problemas não dá mais. Problemas não dá mais. Problemas não dá mais. Chega de problemas. Problemas não dá mais. Problemas não dá mais. Problemas não dá mais. Chega de problemas. Me fazer feliz, você não foi capaz. Pois com você não encontrei a paz. Que eu sempre desejei, eram problemas e nada mais. Me fazer feliz, você não foi capaz. Pois com você não encontrei a paz. Que eu sempre desejei, eram problemas e nada mais. Problemas não dá mais. Problemas não dá mais. Problemas não dá mais. Chega de problemas. Problemas não dá mais. Problemas não dá mais. Problemas não dá mais. DJ João Paulo Maluquinho. Maluquinho. A cada apresentação, uma nova emoção. Toda vez que eu olho pra você, sinto logo que meu coração mais depressa começa a bater. Isso é a força da paixão. Quando me aproximo de você, meu corpo começa a revirar. É sinal que estou apaixonada. Sempre levando alegria a todos que o seguem e admiram.